Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto, vem aqui escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é isso! Que isso? O chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br. Do meu lado direito, ele que não sabe dividir bolachas em número ímpar e por isso as joga em cima do telhado, o mesmo homem internacionalmente conhecido por chutear a cabeça do pênis em caipirinhas alheias e se diz detentor do recorde de comer 32 pedaços de pizza, o rapaz que há um ano vem trabalhando e relaxando nesse podcast, Wesley Zop. Olá, e quero só ver, grifar um detalhe que você falou que se diz comedor de 32 pedaços de pizza. Eu comi! Não, mas quem tá dizendo é você. É disso que eu tô falando. Sim, mas deu a impressão da dúvida. Ah, do meu lado esquerdo, ele que brincou com tamagotes no lixo, o mito que costuma ir até Itu cheirar peidos com odor de lixo também. Ele que descobriu uma nova espécie de galo, conhecida como galopeira. Aquele que desde o ventre foi programado para ser engraçado e que inúmeras vezes sofreu convulsões quando estava gravando esse podcast, Gabriel Asmar. É isso aí, eu queria agradecer muito ao Dr. Tube. Porque sem ele eu não estaria aqui. Não, ele não é o meu pai. Não se sabe. Mas, a não ser que ele ensinou a inseminação artificial. Veremos que não se sabe mesmo. Muito bem. Como visitante, quebrando o número recorde de participações nesse podcast, o nosso jovem cadeieiro, o cidadão que participa da sociedade secreta dos maiores desafiadores do mundo e que nos ensinou que mãe de cela não é uma junção de mamãe da rua com pula-cela, Anderson Negão. Olá, estou aqui de volta. Eu queria dizer que essa história de estuprador é tudo mentira. Ah, mas ninguém falou isso. Tá na cabeça do cara, né? Eu sei que chegará um momento que vão falar isso. Deve ser os gritos da multidão, né? Já persegue o cara ao tema, né? Perceba que ele viu meus anúncios anônimos. Ninguém falou nada disso, mas tudo bem, vai. Continue aí, Anderson. Você defenda do indefensável, vai. Não, eu só queria dar uma... Um adentro. Um adentro. Isso. Um adentro. Mas a gente não deixou. Por isso que ele queria. Ah, sim. Mas calma, já você vai querer. Então vamos lá. E eu, Douglas Domiciano Ganso, um jovem mancebo que não passo de um NPC nesse enorme jogo da vida. Um verdadeiro malabarista de canetas biques, desde que essa caneta não seja verde. Que aprendeu com sua mãe quais são os melhores chicletes mastigados para se recuperar do chão. Isso mesmo, sou o rapaz que se cagou 97 vezes, mas nenhuma em Olimpíadas. E host desse podcast, com 50 episódios hoje, comemorando seu aniversário de um ano, Wesley Zop. Se você quiser mentir a sua idade, Douglas, mente tipo, vai, tenho 25 o anos. O podcast, meu tá. Ano, hoje tá completando um ano, Douglas Domiciano. Não, com uma filha. Mas esse moleque é tarado. Ele nasceu fazendo filho. Cara, ouvinte, não entre em pânico. Esse é o Chorume, o podcast que todos os integrantes já chuparam o estivador achando que era uma freira. Tanto que todos aqui cometeram, né? Sim. Muito bem, queria fazer primeiramente um agradecimento especial a Paulinho Siqueira, do podcast Coldcast. que ele nos mandou de presente de aniversário algumas vírgulas que a gente vai estar colocando aí ao longo desse episódio e ao longo do ano também. A camisinha furou, a pílula do dia seguinte não deu certo. Clínica de aborto, Dr. Otávio Zop. Resultado garantido, ou enxertamos seu bebê de volta. Ai, Beto Jamaica! Pessoal, eu sou um ouvinte novo de vocês e estou lisonjeado de poder participar dessa pequena homenagem minha. Eu comecei a ouvir há 2 semanas e estou fazendo aquela maratona. Eu agradeço vocês por fazer um humor tão escrachado e não é qualquer um que aguenta e não é qualquer um que consegue. Um abraço para vocês do Paulinho Siqueira e vamos juntos. Então, para o nosso querido ouvinte, acesse lá o coachcast.com.br, estará aqui na descrição. É um podcast que pega coisas do cotidiano para dar lições de coaching para as pessoas. Preparações para a vida, Wesley Zop, você que não sabe o que é coaching aí. Eu sei muito bem o que é coaching e se o aumentativo dele eu tenho em casa. Que é o colchão. Nossa! Pra quem não sabe. Ah, ai, não! É isso! E eu adoro também o diminutivo, que é a coxinha. Por que que a Dona Zop não tinha achado o Otávio Zop ainda pra tirar esse cara? Sim, estamos comemorando 1 ano desse tipo de piada. É isso que a gente faz aqui. Então vamos pra leituras de e-mails. Pode ser, Wesley Zop? Adoro periga. Primeiro e-mail dele, Marcos Daniel. O assunto é Chorume no ônibus. Olá, pessoal. Conheci o Chorume nos grupos de podcast do Telegram, que virou febre esse ano. Eu sou o Tim Blue, do podcast MachineCast. Só que se escreve MachineCast. Ah, é por isso que eu não tava achando. Sim. Quando comecei a ouvir o Chorume, me perguntei, por que o pessoal gosta dessa merda? Tem esse papo idiota e esse maluco rindo alto, feito louco. Entendeu? Indireta? Entendeu? Não. Feito louco? Eu sou louco. Esse cara não sabe o que fala. Para de me lamber. Mas os loucos também lamem. Porém, logo entendi o motivo e dá uma risada. Ri litros com as histórias de busão. Vou contar 2 aqui rapidinho. Primeira. Eu trabalhava em uma empresa que tinha um ônibus que buscava os funcionários e eu e um amigo trabalhávamos juntos nessa empresa. Somos amigos de infância, então gostávamos de quase tudo igual. Nesse ônibus tinha uns camaradas que a gente não gostava muito, então um dia eles ficaram cantando pagode. Quem aqui gosta de pagode? Tirando o Negão, né? Porque é Negão, gosta de pagode. Tá, filho do Zeca Pagodinho. Filho do Zeca Pagodinho, mas tem que gostar. É obrigação. É triagem social. Exatamente. Senão não é aceito na família. É claro. Então, pra rivalizar, eu e ele começamos a cantar músicas de Tokusatsu. Todas as músicas Jaspion, Jiraiya, Black Kamen Rider e o pior, tudo em japonês. Ele manda uma risada. Aos poucos, depois de um tempo, eu fui parando até que eu tive que pedir pra ele parar com aquela merda que nem eu estava mais aguentando. Pô, mas tudo é um talento muito inato, o cara ser capaz de cantar música em japonês pra irritar os outros. Eu acho que não irritaria pelo inusitada. Não irrita. Não sei. A não ser se fosse pagode em japonês. Não. Mas você não sabe. Não sei. Às vezes as aberturas aí são pagodes. Pagodes japoneses. Não sabemos. Ah, sim. Pode sim. Mas cantar em japonês é fácil. Quem vai falar que tá errado? Também tem isso. Quem vai contestar? Errou a letra ali? Não. É verdade. Tudo bem. Quando eu pegava um ônibus para vir à empresa antes de ter automóvel, era muito amigo do cobrador e do motorista. Então um dia, eu e o cobrador morremos de rir de um cara que estava conversando com uma mina. Aí o namorado dela entrou, sentou em um banco, ela levantou e foi ficar com ele. Eu e o cobrador morremos de rir do trouxa que ficou sozinho. Mandou uma risada aqui, maquiavélica. Mas, um dia estava eu lá conversando com uma mina muito bonita E aí me lembro da última frase que disse pra ela antes dela levantar e sentar do lado do namorado dela. Aqui se faz é que se paga, né, Wesley Zobre? Sim, mas qual que foi a última frase? A frase dele foi, será que o Lula vai ganhar de novo? Ah, mas o cara tem um chaveco. Quando olhei para o cobrador, ele estava rolando de rir, obviamente. Não, mas o cobrador e o cara que antes eles riram que tava rindo dele dessa vez. Pode ser, pode ser. É isso, pessoal. Parabéns pelo podcast e espero vocês lá em casa para gravar um episódio conosco. Abraço, Team Blue. Então, ele é lá do machinecast.com.br. O duro de convidar pra gente gravar, que a gente vai, né? É isso que é o chamou, a gente vai. Do convite. Pois é. Marca o dia, a hora e o café que a gente vai estar. Próximo e-mail, Wesley Zop, Juliano Teles, com o assunto superação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, venho por esse meio de correspondência eletrônica contar minha história de superação. Bem, tudo começou quando ouvi um Los Ticos com algum integrante do Chorume. Fiquei intrigado com esse cast pelo nome pitoresco, mas relutei, pois saberia que fazer mal para minha saúde. É, tava certo. Devido à falta de ter o que fazer, resolvi escutar um episódio para ver qual é. Pois bem, comecei a ouvir um programa, acho que era o Manual do Jovem Cadeiro. Começou bem. Começou no ápice, começou no... Escutei uns 15 minutos e apaguei, não lembro de mais nada. Acordei 18 horas, 37 minutos e 24 segundos depois, caído no chão com o ouvido sangrando e todo cagado. E um rim a menos. Isso. No chão da cela, ele agora... Sim. Com um cara chamando de mamãe. Me levantei sem saber o que havia ocorrido. Fui tomar um banho pra limpar toda a merda e lá me deu um estalo. Claro, a merda do Chorume fez isso comigo. Mas logo me bateu a abstinência de ouvir o Chorume, pois como a droga me viciou. Tomei coragem e escutei mais um programa. Dessa vez só me caguei e sangrou um pouco o ouvido. Normal. Né? O cara quem vai não... ficando mais forte. Não, vai perdendo a virgindade assim mesmo. É, quem não acontece isso quando dá aquela respirada um pouco mais forte também? Respirada? Não, aquela rápida. Você tá... Aí, ó, tá vendo? Pega o algodão. Pega... E agora não sofro mais com mal algum, a não ser quando fico sem escutar. Muito obrigado por quase terem me matado e ao mesmo tempo me deixar vivo. Grandioso abraço, continue com esse lixo. Ele manda uma hashtag aqui que está tomando as redes sociais. Hashtag Manual do Jovem Cadeieiro, capítulo 2, rapaz. Porra, aí sim, hein? Caramba. Quem dera um dia chegasse. Quem dera, não, sejamos capazes de falar sobre o capítulo 2 do Jovem Cadeiro. Aí vamos ter que ser presos de novo. Eu não aguento mais a Polícia Federal batendo na minha porta pra tirar esse episódio do ar. Mas aí não pode ser um manual do idoso cadeiro. É, pode ser. Ainda bem que tá hospedado na Rússia o episódio. Ninguém vai tirar do ar. Exato. Rafa Filt Michalski, conhecido como Rafa Bundinha, mandou um e-mail com o assunto Olimpíadas do Chorume, fazendo referência ao último episódio, onde falamos os esportes que deveriam ter nas Olimpíadas. Então ele falou lá, chorumosos, Beto Jamaica. De nada. Esse episódio sobre as novas modalidades olímpicas mereceu medalha de ouro no quesito demência. Será difícil me igualar a vossas mentes putrefatas, mas o poço de bosta não tem fim. Cavei fundo para desenterrar as modalidades proibidas da primeira Olimpíada do Chorume. Um oferecimento já canja o refresco dos campeões. Esse cara entende. Modalidades. Arremesso de chinela à distância. Não, isso nem qualquer mãe ganharia. Sim, né? Regras. Uma fila de crianças desobedientes será o alvo. Prova exclusiva para mães. Ah, as categorias são divididas pelo tamanho do chinelo. A pontuação será realizada de acordo com o grito de dor da criança. Quanto mais dolorida a chinelada, maior a pontuação. Mas isso é o quê? Em decibéis? Provavelmente. Ah. Se conseguir fazer a criança chorar, é medalha de ouro automaticamente. Então, mas daí três fez chorar. É, igual empata na natação. Daí desempata talvez no decibéis, né? É, pode ser. Pode ser. Salto com a vara. Esporte fundado, obviamente, por Wesley Zop, campeão mundial. Mesmas regras do salto com vara. Com a diferença que a vara, ao invés de ficar nas mãos do atleta, será introduzida em seu ânus. Fiquei um pouco excitado. Sim. A força do esfíncter é responsável pela projeção do atleta. Não são permitidos lubrificantes. Pode se cagar caso... Não. Aconteça. Mas você não vai nunca usar lubrificante. Não, obviamente. Vai chegar no céu da boca, né? Você não vai conseguir mais, maior projeção. Porque não pode levar pro lado sexual, só que é um esporte. Não, claro. O que interessa é o ouro, o esporte olímpico. Sim, sim. Muito bem. Rinha greco-romana de anões besuntados na manteiga. A luta só acaba quando um dos anões conseguir imobilizar o outro, currá-lo e gritar Beto Jamaica. Eu acho que uma coisa leva a outra. É automático. Acho mas, que ô, não devia nem ser uma regra. O interessante é a pesquisa, que é uma coisa que acontece no dia a dia deles. Talvez sejam anões escudeiros fritadores, né? Porque daí eles já estão resultados na manteiga. Tá pronto pra luta. Exato, É, salto à distância com diarreia. Mesmas regras do salto à distância. Com a diferença de que não importa a distância que o atleta atinge ao cair, mas sim a distância do jato de merda. Não, mas o cara tem que pular de bruce, então, né, pra cagar longe. Não, ou ele pula parecendo um cometa. Ou então ele pode dar um escorpião, né, igual o Iguita fazia. É, só que também. Daí ele dá uma catapultada na merda. Sim, pode ser. Se foi o submarino, sim. É. Badminton. Competição pra ver quem é o pior mentiroso. Do inglês... Mal mentiroso. Badminton. O cara não tem que saber mentir, é difícil. É. Muito bem. Bosquete. Realizada no meio do mato. Mas com a torcida em volta. Sim, é, sim. É um ginásio. Misturada de basquete com salto com vara. Ou seja, tem bolas e tem um aro. Mas para atingir seu objetivo, que é passar as bolas por este aro, você precisa antes passar a vara. No aro? Exato. Ah, excelente. Tá, eu achei legal, achei legal. Cagadas ornamentais. A arte de cagar das alturas, a bosta que mergulhar mais bonito com pirueta e firulas ganha. É, não pode espirrar muita água. Mas eu não. E engraçado que essa água que espirrar sempre vai cair no cu do atleta. Não pode acontecer. A não ser que caia bem na toba dele. Exato, exato. Espirrar pra outro lugar. É, não pode perde espalhar. Ponto, não pode espalhar. Mendigo esgrima de cintaralho. Cacete. Armas. Um cintaralho pequeno, tamanho 15 centímetros. Porra, pequeno. Temos não, talvez pequenos para cintaralho. Temos um deus. Os atletas só pontuam se atingirem a bunda do oponente. Esse eu acho que já tá nas Olimpíadas. E derem um tuchê. Mas só que isso coloca as mãos amarradas? Não, acho que não. Mas daí no esporte vai ser chamado de cuchê. As mãos amarradas não, mas na cintura, assim, como na esgrima, né? Então, ambas as mãos, exato. Então. É. Tipo um super-herói. Mas eu acho que esse já tá nas Olimpíadas, não sei. Esgrima sim, mas não com cintaralho. Não, né? Não sei, tem que conferir. Vamos ver. É, eu não vi a programação dessa Olimpíada. Tem a opção cintaralho médio, tamanho 30 centímetros. Médio. A pontuação é feita por toques na boca do adversário. toques na boca, tipo. Tipo a esgrima isso. Mesmo, né? Se fizer aquela cutucada no ombro, valeu. Não, mas isso é na boca. Cintaralho grande, tamanho 50 centímetros. Conhecido também como no cu ou na boca. A pontuação acontece nas duas ocasiões. Então aí você pode... Mais difícil. O nome do cintaralho chama no cu ou na boca. E daí ele põe regras aqui. O primeiro a penetrar o adversário ganha, senão o primeiro a fazer 10 pontos. Cada toque equivale a um ponto. Ao ganhador é reservar o direito de currar o perdedor. Óbvio, né? Mas é o que ele já fez. Né? Todos os cintaralhos são testados e aprovados pelo campeão das varas, Wesley Zobbs. Mas que cacete. Não, é um cacete. Tá, tudo mesmo. Bem, eu vou fazer. Vai. Agora, sejamos sinceros, um evento dessa magnitude seria a nova mania mundial, não seria? Grande abraço a todos. Eu acho que uma Olimpíada de 30 dias não bastaria assim para tamanha diversão. Acho que você teria 30 dias de trabalho normal e 11 meses camisa de Olimpíadas. Olimpíadas, seria sensacional. E 100% de audiência, 1 milhão de pontos de audiência. Exato. Temos aqui um atleta também, Lucas Vituri Santa Rosa, que já participou diversas vezes aqui. Somos todos olímpicos, é o assunto, ele fala. Fala, Chorumosos. Quero compartilhar a história da minha curta carreira na prova de corrida de enxurrada. Em algum dia da minha infância, iniciei meu treinamento após uma chuva torrencial. Acompanhado da equipe, iniciei a descida e repeti o processo várias vezes até a enxurrada perder a força. Com alta dose de adrenalina, não percebi que minha bermuda, juntamente com a parte da minha cueca, ficaram rasgadas por raspar no concreto da sarjeta, deixando uma banda da bunda exposta. Isso daí faz parte do início do... Sim, mas você percebe que é um iniciante, porque não é assim que se nada. Na enxurrada, não. O olímpico... Não. E outro, sentado? É. Não. Óbvio que não. Não é assim, nem cachorrinho não é assim. Mas é porque ele tava iniciando. Não, tudo bem que eu falei, claramente é um iniciante. Muito bem. Além da vergonha de correr até em casa nesta situação, ou seja, com metade da bunda ali fora, talvez piscando o olho pra alguns. Sim. Levei uma bela chinelada e uma aula sobre as inúmeras doenças que poderia ter contraído. Vou colocar a bunda de fora. Tipo AIDS. Sim, estupros coletivos. Crista de galo anal. Me aposentei em seguida e passei a me dedicar às sardelas. Com os dedos de gigante que tem, os golpes mais parecem chineladas e acredito que posso garantir uma medalha. Parabéns pelo excelente trabalho, um abraço, Lucas Vituri Santa Rosa. Eu acho que no amador ele conseguiria medalha fácil, mas na Olimpíada ele vai estar com outros gigantes. É, então. É, isso porque é por categoria. Exato. E só que o que podemos tirar desse meio, da lição desse meio, Wesley Zobb? Não se, não se nada sentado. em nenhuma ocasião. E que nem todo mundo pode ser um atleta. Olímpico. Ah, não, olímpico aí, tudo bem. Exato. Então, o próximo e-mail, Rodrigo Malta. Assunto Zop Cusão. Acho que nem precisa ler o e-mail, né? Já tá lido, já tá lido. Próximo e-mail. Próximo e-mail. Boa noite, chorumosos cremosos. Também, quando fala cremoso, não parece mais excitante? Parece, é verdade. Sei lá. Minhas filhas adoram ouvir vocês e eu não sei como impedi-las. É tão necessário. Por ouvido. Não, uma tem 16 anos, mas a outra tem 9, né? Porra. Só furar o ouvido. É. Um preguinho de cada lado. Pronto. Expliquei pra minha mulher que a culpa foi minha e tal. E decidimos mostrar outros podcasts pra elas. Fez muito bem. Não, sim. Você não vai impedir, mas falar, ó, tem outras coisas. É, tem coisas muito melhores. Tem uns que elas até riem, mas o de vocês é campeão. Aê! Mas é que o que é proibido é mais gostoso. É, mas, pelo jeito não foi proibido, né? É, então, mas sabe que não pode, né? Que é quase proibido. Sabe que é deveras, tem uma linha muito tênue aí, né? Quero contar uma história referente ao assunto do e-mail, que é Zop Cusão. Todos sabíamos, Douglas, não precisa repetir. Certa vez, um amigo meu, que faz parte desse podcast, não é o Gabriel nem o Douglas, vocês sabem quem. Aprontou uma baita sacanagem na empresa onde trabalhávamos. No caso, a Byte, aí em Americana. Já trabalhou lá, Wesley Zobb? Trabalhei. Muito bem. Então deve ser. Será que é comigo que ele tá falando? Vamos ver. No laboratório tínhamos várias prateleiras que se estendiam por toda a parede e chegava próximo ao banheiro dos técnicos, conhecido como banheiro masculino. Tá, tudo bem. E ia até a porta do banheiro das vendas, conhecido como feminino. É verdade. E nessas prateleiras continham várias latas e recipientes onde se encontravam parafusos, peças, produtos químicos, álcool e etc. Que filha da puta! Não fui eu! Eu até sei o que é! Não fui eu, caralho! Mas tá lendo isso? Existia essa prateleira ou não? Existia. Era tudo que isso, tá contando. Tudo tá, não fui eu, mas tá, continua. Muito bem. Um dia, o pessoal começa a reclamar de um enorme denso cheiro de merda. E a faxineira, coitada, limpava o banheiro, trocava o produto de limpeza, Chamaram o encanador e nada, até que um dia, lá em cima na prateleira, no fundo, uma lata cheia de merda. E adivinhem quem foi o maldito? Sim, ele mesmo. Esse hipócrita que vocês chamam de Wesley Zop. Explica essa, abraço. Realmente foi uma época muito engraçada. Ele cagava em lata. Mas não fui eu, cara. Todo mundo me acusou. Né? Mas eu era o inocente dessa história aí. Muito bem, sabemos que foi você. Tudo bem. Mesmo porque você não é português, então você, o único motivo de você cagar na lata era pra... enterrar colocar... pra alguém pisar. É, então. Assim. Você aí foi cuzão não de ter feito isso, mas de não ter seguido a regra de só se caga na lata ou pra fazer exame ou pra alguém pisar. Verdade. E acho que nem era de Nescau. Tá? Acho que não. Muito bem, próximo e-mail dele, Guilherme Oliveira. O assunto é e-mail que deveria ter sido enviado semanas atrás, mas como sou gordo preguiçoso, não enviei. Ok, é um bom assunto. Olá, soberanos do lixo. Aqui quem fala é Guilherme Oliveira. Gostaria de parabenizá-los por estes episódios horríveis e compartilhar minha história de velha e de ônibus. Antes, sugestões de músicas grudentas. Chatuba, de Mesquita, Bonde do Sexo Anal e UDR666, Orgia de Traveco. Coloque aí o episódio. Estava eu sozinho no fundão do ônibus, quando entra uma velha gorda pra caralho, como eu nunca tinha visto, e que deveria pagar duas passagens de tão grande. A filha da puta para e fica observando os 20 lugares vazios, e então ela percebe uma pessoa sozinha no fundo. Ela decide que aquela bunda gigante deveria fazer companhia a essa pessoa. A vadia senta ao meu lado, me espreme. Perceba que ele fala com calma. É, me espreme contra a parede, tal qual um rolo compressor. A cada curva eu era mais e mais espremido. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, a velha ainda tinha o curso frouxo e começou a peidar. E não parava nunca. E não era qualquer peido, era aquele ninja silencioso e mortal. A filha da puta peidou por mais de uma hora e quando foi sair eu ainda tive que tentar inutilmente desviar minha cara daquele rabo gordo. Sei que não se compara às histórias bizarras de vocês, só que aqui tem um erro, cara. Nesse e-mail, ele escreveu história com E. Wesley Slop, explique o que é uma história com E. Uma fábula, uma historinha, tipo Três Porquinhos. Isso, uma coisa que não existe. E aqui no Chorume só se é contado coisa que existe. Verídico. O Chorume é um reality show demente. É isso que é o podcast. Só que após 2012, depois da reforma ortográfica, é só com H-I-S. Que é considerado que é certo. Tanto uma quanto a outra, sim, né? Mas lembrando que aqui no Chorume só tem histórias verídicas e venéreas. Sim, sim, como as doenças. Exato. Sim. Gostaria de parabenizá-los de novo pelo melhor pior podcast do mundo. Me desculpem pelo e-mail grande, quero dizer só mais uma coisa. Preparem-se, porque o apocalipse mendigo é iminente. Puta que pariu, caralho! Episódio 60, falaremos mais sobre esse mundo dos mendigos. Wesley Zop, aquele ouvinte que quer mandar um e-mail, igual esses ouvintes nos mandaram e-mails, pra qual e-mail devem enviar, Wesley Zop? Fale! Porque parece que tem gente que não sabe mais como mandar e-mail. É verdade. Por exemplo, Bárbara Luca. Onde está a Bárbara Luca? Sumiu. Onde está a Juliana Felipe? Onde está Leandro Lopes? Leandro Lopes. E Rafael Madalon? Rafael Madalon, que gostou de mandar no último momento. Isso, Lion, gigante Lion. Lion que mandava áudios personalizados. Boa, que foi da hora, hein? Onde estão essas pessoas? Esqueceram o e-mail, óbvio. Não, só pode ter sido. Sim. Então, por favor, Wesley Zop, relembre-os. Qual é o e-mail para entrar em contato com o Chorume? É o autocríticas@chorume.com.br. Chorume com X de Chorume. Você é capaz de repetir, não é? Eu sou capaz. Muito legal. Então vamos ali agora para as outras mensagens que a gente recebe aqui no Chorume. Foi só um teste de confiança. Eu queria saber ali. No WhatsApp recebemos uma mensagem scripta do senhor A. Ele fala: fala seus loucos, rindo litros de chorume, aqui com o episódio 49, os esportes que deveriam ter nas Olimpíadas. Assinado, senhor A. Me deixa tesão qualquer mensagem que vem do senhor A. Esse cara, ele é de alto gabardine no mundo podcastal. Ou da senhora, né? É. Na verdade, não é senhora, é senhora. Muito bem. Obrigado, senhora. E temos aqui do WhatsApp também áudios. Dessa vez, quem manda é o ouvinte conhecido como Cabral. Posso pôr aqui ou não? Pode pôr. Fala, galera do Chorume, cara. Parabéns aí pelo podcast, muito divertido. Eu sei que não é um podcast pra família brasileira, mas a minha família escuta. A minha esposa... E o meu filhinho de 10 meses, ele só escuta porque ele não entende, galera. Mas vocês são muito divertidos, parabéns aí pelo trabalho, que continue muito. E lancem aí um Patreon aí pra eu ser patrão de vocês. Foi boa, galera, e parabéns aí por tudo, cara. Obrigado aí por vários minutos de divertimento. Minha esposa também agradece, porque depois que eu comecei a ouvir o podcast, eu faço tudo aqui, eu lavo a louça, arrumo a casa, faço a comida, tudo ouvindo o podcast, porque a pessoa fazendo as coisas com uma... Um podcast tão legal, ouvindo assim, é muito divertido. Foi boa. Parabéns aí, galera. Eu tenho que corrigi-lo num quesito. Antes, agradecê-lo, ouvir o podcast e apresentar a família. Não, e ele falou novo que... ouvinte, né? Sim, ele falou que não é da família brasileira. Ah, lógico que é. Então tá, ele é uruguaio, tá, porque tá... se a família dele ouve. Tá aí a família do Rodrigo Malta também, que ouve escondida. Talvez lá, não, por... Porque ele quer. Mas... exato, exato. Mas é da família. É. Lixo existe em toda casa, cara. Mas tá vendo o podcast Chorume, quando eu falo que esse é um podcast de utilidade pública, cara, que ajuda os maridos aí agora assumindo a lavação de louça, assumindo aí os lugares onde os homens devem ficar mesmo, assim. Sim. Então... parabéns pro Chorume, viu? Parabéns pra vocês aí. Que parabéns, Gabriel. Faz um trabalho. Parabéns, faz um trabalho lavar louça, que é uma bosta, ficar divertido, segundo aí. Sim, talvez até ele queira sempre estar lavando louça pra sempre poder estar ouvindo mais o podcast. Que a mulher dele deve ter ficado curiosa, né? Porque o cara tá ouvindo no fone, né? Escondido, né? Porque ouvir Chorume é quase... No o cara... canto da garagem, né? O cara tá vendo pornografia melhor, né, cara? O que você tá fazendo aí? Não, tô vendo o RedTube. Mas no fone? Não, não é Chorume, não. Não é Chorume, não. Você tá rindo, o que que é? O que que você tá rindo? Não, um anão. Nunca... Um anão e um cavalo. Um anão e um cavalo. Nunca vi batistaca ser engraçado. Daí o que que ela faz? Quer ver também do que o cara tá rindo. Daí começa aí... Depois de uma chave de braço, ela vê. Exato. Ela vê e fala, ah, então você vai lavar louça. Você quer ver isso? Então você vai lavar louça, ô vagabundo. Muito bem, brigadão Cabral aí. Também recebemos um outro áudio de Caos. Vou te explicar quem é Caos, rapaz. Caos é um podcaster de um podcast que está surgindo, que se chama Macaco Urbano, lá do macacourbano.com.br. Então ele mandou aí um áudio falando sobre o episódio 49. Fala, galerinha do Chorume Cast aí. Eu sou Caos, do Macaco Urbano Podcast. E fazer umas ressalvas do cast que eu acabei de ouvir de vocês aí, que é o episódio 49. E eu tenho alguns aqui também para acrescentar, que é o levantamento e corrida com botijão de gás. Seria legal, né? O cara tem que pegar o botijão cheio, correr e colocar no fogão de boa em menos tempo, né? Aí seria uma corrida olímpica, ele teria que traçar tipo 100 metros de corrida, alguma coisa assim. A maratona de sexo seria interessante, apesar de que muitos filmes desse tipo já foram feitos, mas vai, uma coisa olímpica, natural, né? Corrida plantando bananeira, ó, seria legal também. Cuspe à distância, seria saudosa infância. Teria também campeonato de bolinha de gude. Putz, seria show de bola se tivesse campeonato de bolinha de gude. Corrida em cima de porco. Seria legal, corrida em cima de porco, cara. Ó, tiro ao alvo com canudinho e papel, sabe? Na escola a gente colocava uma bolinha de papel na boca, pegava o canudinho que a gente comprava o suquinho no intervalo e usava para poder cuspir na cabeça dos malandrinhos. Então essas são o que eu queria acrescentar lá nas Olimpíadas, o que poderia ter nas Olimpíadas que chamaria mais atenção. Galera, o cast ficou muito grande, Eu tive que ouvir em 3 etapas, mas eu só continuei ouvindo porque era muito legal, é muito legal, vou continuar ouvindo, tá? A galera aqui do Macaco Urbano manda um salve aí para vocês, manda um salve para nós aí, fala de nós. Então beleza, os caquinhos aqui te mandam um abraço, beleza, falou, Churumi, valeu. Primeira coisa que eu tenho que falar pro Caos, Macaco Urbano, que eu falo pra todo mundo que eu indico o Churume, é... Desculpa pelo tamanho, né? Mas mesmo que foi 3 etapas, ele ouviu, fico muito feliz, né? O que você tem pra comentar do áudio desse compatriota podcastal Wesley Zop? Uma dúvida dele do esporte da corrida de botijão de gás. Tem uma dúvida. Como que poderia carregar esse botijão? Tipo, no ombro, igual os carregadores de botijão de gás fazem? Imagino que sim, né? Ou tipo assim, com as duas mãos você segurando nos extremos do botijão e isso estaria na sua nuca, você vai correndo... Mais difícil, talvez. Mais difícil, mas eu acho que é mais fácil de correr. Ah, tá. É mais fácil de correr. Ou ele amarrado na sua cintura. Aí que tá. Como que você vai? Ou, com a perna aberta. Ou você ali. Tem que ir equilibrando em cima dele e tipo, rolando igual uma tora. Puta, igual uma tora, cara. Depois de instalar. Exato. Sabe por quê? Porque a gente tá falando do botijão aqui, mas a gente não sabe qual o tamanho do botijão olímpico. Exato. Sim, parecia aquele industrial. Exato. Né? Não, exato. E outra, na hora de você instalar no fogão. A mangueira, é claro, tudo apropriada pro evento olímpico. Sim. Né? Então já tá, você sabe que não tem defeito. Sim. Exato. Como que você vai testar lá? Com sabão? Não. Está vazando, ou com guspe? Você não testa. Ah, não é você que testa. Não, você não testa. É o juiz. Na verdade, você instala e é dado um isqueiro para você ver acender o fogo. Não, mas tá? Você sabe que pode ser com isqueiro também. Então. Então, mas daí vira um maçariquinho ou é o juiz que vai fazer isso? Não, é o juiz que testa, porque você tá lá para competir. Se você infringiu as regras ou não atingiu o combinado, aí é a comissão olímpica, os juízes que por exemplo, analisar. Acabou a instalação, erga as mãos. Tá, daí para o cronômetro. Para o seu cronômetro, sim, o juiz cronômetro. Vai vir averiguar se tá, não tá vazando gás. Se tiver vazando, desclassificado. Ah, desclassificado, não tem outra chance. Não, só se... Ah. Tem outra chance, mas você vai teria que muito voltar, tempo. Pegar outro botijão eu e... Eu não daí... continuo dali. É, você teria que ter muita sorte dos outros virem e... Instalarem errado também. Ah, não, então é melhor eliminar pela do que você fazer todo esse trabalho de novo e ser à toa. É, então. Sim. Só essa dúvida? Acho que dos esportes dele, acho que é só essa dúvida, que os outros são muito mais claros. Corrida de porco. O do porco. O porco, ele está seco ou ele está lambuzado? E ele... não... ele pode estar rigado a manteiga. Aí é dificílimo. É complicado. Não saberia dizer. E o porco, ele está... Ele tá cru ou ele tá assado? Ele tá selado ou você tá na lomba dele? Não, então. Tá no pelo. Tá no pelo. Mas ele tá no pelo ou ele foi depilado? Porque se tiver... Não, tudo bem. No pelo que eu quero dizer é sem sela. Tá bom. Então, mas porque se tiver lambuzado, não tem lógico você colocar a sela. Porque senão daí... Nem a sela para, é verdade. Muito bem, então esse aí foi o nosso compatriota. Acessem lá o Macaco Urbano, ele tá fazendo um podcast ainda que tá tomando forma, mas é um podcast ali que ele, no último que eu ouvi, ele falou da cidade dele, questões culturais da cidade dele, que é Sinop, em Mato Grosso. Opa! Então, muito engraçado também. Então ouça lá. Então ele fez uma sinopse. Quem nasce lá é uma sinopse. Pra você que seus pais dizem pra você não ouvir Churume, é melhor que você ouça esses podcasts que são melhores. Muito bem, e temos lá também no nosso site os seguintes comentários. Posso ler, Wesley Zop? Pode ler, Douglas. Jardel Silvestre mandou parabéns por mais um excelente episódio que me fez rir e sentir ânsia de vômito ao mesmo tempo. Vocês poderiam colocar os nomes das músicas tocadas no episódio na descrição? As trilhas sonoras estão sempre impecáveis e, de novo, parabéns. Então... Isso daí seria com o Arnaldo, e a gente tem medo de pedir as coisas pro Arnaldo. Se ele pedir mais uma coisa pro Arnaldo, ele bate na gente. Vocês conhecem esse cara? O Arnaldo, ele é meio grosseiro, assim, não é fácil pedir uma coisa pra ele. Às vezes ele bate na gente, ele é violento, cara. A gente pede pra ele, às vezes, responder ó, mensagem no site, nem isso. Toda não quer vez, fazer. Se você tomou uma patada alguma vez no site, foi o Arnaldo que respondeu. E pior, nem sempre a gente apanha com ele batendo com as mãos ou com os pés. Isso que é o pior. Outro comentário aqui foi de Lucas Vasconcelos. Parabéns pelo excelente episódio. Só faltou o esporte que está mais em alta no país. os procuradores de emprego, onde os atletas disputam vagas de trabalho com outros 30 participantes para vagas de faxineiro. E no final consegue quem tem ensino superior em administração. Grande abraço. Mas quem é semi-analfabeto pode conseguir ser presidente. Né? Não, é meio... Não sei se seria um esporte olímpico, não dá pra saber. Mas pode usar sites de procura de emprego ou é só na entrevista? Não, na raça. Entregando currículo só a sua, rapaz. Não, você chega ali no estádio, tem aquele tulhão de pessoas, você tem que procurar emprego ali. Ali tem empregadores, mas você não sabe quem é. Seria sensacional. E tem que tomar cuidado pra não estar o Roberto Justus lá no meio e quando você questionar, você ir pro reality show dele, porque daí demora mais tempo. E daí, depois, ainda assim, ele te demite. Pode acontecer. Então tem que tomar cuidado. E se nesse caso, você vai pedir pra plateia lá o emprego, que vai estar os empresários por lá. E se você pedir pra alguém que não é um empresário, você já é desclassificado? Não, a pessoa não, só não vai tirar um emprego. Você vai perder tempo. Ah, é. Entendi. Só pela contagem do tempo. Nossa, tá. Mas cada burrada que você fala também... Não, mas não sei, cara. À toa que caga na prateleira do sol. Não, não. Só um demente bem decapito pra fazer essa parafernália que tu fez. Só queria defender o Wesley Zop nessa situação. Ele não cagou na prateleira, ele cagou na lata que foi pra prateleira. Eu não sei se ele cagou na prateleira e depois escorreu pra lata pra dispersar. Passou a régua, né? Corrente ali. E guardou a régua na gaveta. Eu não posso falar nada desse Wesley Zop, não, rapaz. Então, muito bem, agora que não há mais comunicações aí vindas dos ouvintes, está na hora da gente falar sobre o que é esse episódio. Um episódio que hoje Gabriel Asbar anunciará com qual nome, Gabriel Asbar? O episódio de hoje se chama Lixipédia. Lixipédia! Toma a liberdade de explicar que hoje é um episódio em comemoração ao aniversário de um ano do Chorume, desse podcast aqui da família brasileira, tradicional, hétero e cristã. Falando da monobola de Gabriel Asbar, sobre a minha mendicância, sobre Wesley Zop ter nascido no Egito Antigo, ou sobre o negão estuprar nós todo dia, dia sim, dia não. Já expliquei sobre isso. A quarta-feira, atrás do Ceasa, né? Talvez a gente queira, talvez, não sei. Eu não chego atrasado. Quem atrasa não tem gosto. Então eu não chego atrasado. Ele fica com a boca seca rápido. Então hoje é aquele episódio especial para o ouvinte que tem suas dúvidas aí sobre o Chorume. Hoje é a introdução da Lixipédia, a enciclopédia desse livro. Chorume Podcast, um ano de chorume no seu ouvido. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. Então, gostaria de começar este episódio, Wesley Zop, falando sobre Leonardo Boff. Leonardo Boff é um teólogo, ele tem uma frase que é: todo ponto de vista nada mais é que a vista de um ponto. É verdade. Então contaremos histórias aqui que na cabeça de alguns podem parecer diferentes, mas na verdade tudo é a vista de um ponto. Contaremos as nossas versões dessas histórias verídicas. E no caso de Wesley Zop, venéricas também. E venérias. Contaremos aí sobre acerca da mitologia que cerca esse podcast. Gostaria de ressaltar para Gabriel Asbar aquela bela manhã de sol, onde Wesley Zop passou 16 horas olhando para o espelho, se indagando com quem ele deveras parecera. Aí ele chega para gravar E diz que a partir daquele momento ele disse que gostaria de ser chamado de Fábio Porchat do interior. Isso é uma história verídica. Né? Vocês verdade. São ridículos. Ele começou a se auto-intitular de Fábio Porchat do interior e gostaria que Gabriel Asmar contasse mais sobre esse fatídico dia que nunca mais a gente... Falou pra mãe. Não, contou pra família inteira. Não, quando ele chegou, falou, mãe, faz meu leite. Não, tá bom, Wesley. Ele, pá, virou um tapa. Falou, Wesley é o caralho. Fábio Porchat do interior. Apesar de não ter nada a ver com ele, né? As pessoas que dizem. Né? As pessoas dizem. Por favor, Gabriel Asmar, o que você lembra desse fatídico dia? Não, eu me lembro que o Wesley Zop chegou aqui eufórico, dizendo que seria cover de uma pessoa famosa. Eufórico. E você falando Kojak. O bebezão. Você fala não tanta sei. Merda, né, Wesley Zop, que a gente nem presta mais tanta atenção. É verdade assim. Também. Ele seria quem? Fábio Porchat do interior. Por quê? Isso não um delírio mental dele. Jamais. Por quê? Porque ele olhando no espelho e comparando com um pôster que ele tem do Fábio Porchat. Ele prende com durex em cima da cama dele. Exato. Que ele possa ficar apreciando quando vai dormir. Então ele disse que seria chamado a partir daquele instante de Fábio Porchat do interior. Por todos. Por todos. Tentou mudar de nome. Todos, não apenas nós, todos da face da terra. Inclusive, pelo próprio Fábio. Exato. E a gente diz, Wesley Zop, a gente indagou. Dessa forma. Ele, não. Fábio Porchat do interior. Sim, corrigi-me, Fábio Porchat do interior. FPI. Pra ser mais rápido. Tá. A aparência física não é deveras parecida. Não com o Fábio Porchat de hoje. O Fábio Porchat emagreceu. Sim, não. A gente questiona, não é parecida. Ele falou, não, talvez não tanto. É porque vocês não são muito detalhistas. Mas ó, vocês estão sendo injustos no momento que eu dei a liberdade poética pra vocês. De me chamarem de Wesley Zop ou Fábio Porchat do interior. Não, mas... Eu dei essa liberdade. Mas isso é verdade também. Por quê? Porque ele tentou provar pra gente. Ele chegou aqui no estúdio eufórico, como eu já contei. Mas ele também disse que ele chegou pra recuperar uma herança... Em nome de Fábio Porchat. Ele foi lá. Exato. Ele foi ao cartório do Rio de Janeiro tentar recuperar uma herança no nome do Fábio Porchat. Porém, ele não conseguiu. Por quê? Porque era uma farsa, não tinha herança nenhuma. Não quiseram dar, não, porque ele não era parecido. Era uma farsa. Segundo ele, a conclusão que ele tira é que só não poderia ter herança. É, ué. Mas o nome... Então, mas daí... Não vejo mal nenhum. Mas aí, questionando, perdão, Fábio Porchat do interior, talvez não seja tão parecido. Ele citou que a gente não era detalhista, tentou provar. Daí, no fim, ele concluiu que talvez não fosse pela aparência física, mas e sim pela capacidade de comediante dele. Porque ele falou, eu sou tão engraçado. Eu sou o cara mais engraçado desse podcast que eu só posso ser o Fábio Porchat. Apesar de não ter na minha programação. É, exato. Apesar de não ter na sua programação, ser algo que você desenvolveu, né? Sim. E daí hoje ele tem até covers dele como Fábio Porchat do interior. É um cover do Fábio Porchat do interior. É. Pra quem não sabe, Gustavo Rossi. É aquele cara que ele tá com muita baixa estima. Não, tá, né? com a baixa estima lá no alto. Isso, ele tá com... O cara não tem estima nenhuma, né? Porque ele não consegue ser sósia do Fábio Porchat. Mas consegue ser sósia do Fábio Porchat do interior. E eu me lembro uma vez que o Gustavo Rossi chegou pra gente eufórico. E ele disse que seria a partir daquele momento chamado de cover do Fábio Porchat. Não, eu não sou cover do Fábio Porchat. Eu sou o Fábio Porchat do interior. Então ele é cover do Fábio Porchat do interior. Exato. É muito bem. Então, caro ouvinte, pra quem não sabe, acha que a gente está brincando. Wesley Zop, ou Fábio Porchat do interior, ele se auto-intitulou, mudou o nome. Hoje você pega o RG dele, tá? Como o Fábio Porchat do interior. Não, eu devo corrigi-lo, porque após apanhar muito na rua, falando isso, e até uma vez eu fui... o Fábio Porchat, pra quem não sabe, é do Porta dos Fundos, né? Todos sabem. Nunca tinha ouvido falar, sim, mas pode falar. E tem um livro do Porta dos Fundos. Uma vez estava na livraria Saraiva, assinando, autografando os livros. Até que apanhei do segurança lá, e mesmo tentando explicar, ninguém me acharam louco. Daí, não, então, mas... o documento foi rasgado. Mas eu lembro que você me disse que não tinha entendido o I ponto no final. Por isso que desconfiaram que não fosse o Fábio Porchat. É, porque falou, o nome dele não é Fábio Porchat. Muito bem, o Wesley Zop, o Fábio Porchat do interior. Não, pode me chamar de Wesley Zop. Eu tô acostumando com esse nome agora. Tô tentando ver se pega. Um novo jargão. Vamos ver. Queria ressaltar uma outra história aqui. Gabriel Asbar, após uma cirurgia relativamente simples de remoção do dente do siso superior esquerdo, sim, o médico acaba fazendo um corte errado, o que resultou na remoção da bola esquerda dele. Deu uma navalhada. Alguns acreditam que quando o dentista disse pode abrir, ao invés dele abrir a boca, ele abriu o toba. E aí, o que você diz? Eu acho que ele não abriu o toba, ele abriu a calça porque era uma dentista e sabemos que Gabriel Asbar gosta de... Na época gostava. Quando ele tinha as duas bolas. Sim. Daí ele tinha essa confiança de mostrar o pinto pra todo mundo. Vamos tirar esse problema? E ele fala, tira essa minha ereção eterna. Daí tava tomando a valhada lá. Será que foi isso? Foi Não, eu ouvi essa história. Será que foi essa parte? Então, ele tava, como eu posso dizer, assediando. Assediando a dentista. A dentista, que ela tinha emagrecido, tava pesando 195 quilos. Mas, não é todo mundo que perde 80 quilos, cara. Tem que aproveitar. Então, Gabriel, ali na flor da idade já tava bem de carreira, já tava... Tava com alto índice de saque bancário. Era o auge da vida dele. Sim, era sim. O melhor momento da vida dele. Só sei que, de repente, ele some, né? Inclusive, não veio gravar. Até estranhei. O podcast, a gente cancelou a gravação. Ele sempre atrasa 35 minutos e depois ele não chegou, né? Então. Estranho. Daí, a gente liga pra ele, ele meio sem confiança. Falou o quê, Wesley Zop? Oi. Normalmente ele falava, fala porra! Fala é putada! Fala aí subdesenvolvido! Ele sempre falava assim pra gente, fala aí escória da sociedade! E daí ele manda um... Oi? O que você interpreta aí na fala dele, às vezes, óbvio? A princípio eu timidei. A princípio eu timidei. Falei, mas ele nunca foi tímido. Ele falou, aconteceu uma coisa muito séria, os senhores precisam vir aqui. Inclusive, Negão foi chamado também, né, Negão? Eu estava lá, eu lembro desse evento. Então, daí ele falou, gostaria de anunciar que minha vida acabou. Não sei, ele falou, não sei. Por que ele não sabe? Porque ele não tem mais aquela confiança então, de afirmar alguma coisa. Então ele falou, não sei se eu gostaria de anunciar. Eu nem sei se eu quero que vocês venham aqui. Eu tava meio perdido. Se não for incomodar. A gente foi lá, ele veio sem confiança. Então, é que não sei nem como falar pra vocês, mas correu um problema na minha cirurgia. E a gente já torceu achando que ele ia falecer. Ainda falei, mas dentro do cisne é tão simples. Ele falou, não, aconteceu um erro, como um corte errado, ali milimetricamente errado. Sabe que essas operações cirúrgicas são... Daí eu falei, puta, tirou o quarto molar. Né? O que você vai pensar? Ele falou, não, foi removida a minha bola esquerda e agora eu só tenho uma bola. Que não ficou central. Não. Ela é direita. Ela é direita? Eu achei que tinha... Não fica central, Explique, Gabriel Asbar, a ciência por trás de uma bola só. Ela não vem pro meio virar uma sineta. Jamais. Ela fica ali. É, fica no lugar dela, né, cara? Não sei, cara. Às vezes você pode. Mostra aí. É aqui, ó. Esteticamente. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Não, realmente tá pra direita. É. Tá pra direita. Muito... É porque ela tem ali, ela tem a sua morada, cara. É. Entendeu? Sim, sim. Não é porque seu vizinho morreu que você vai juntar as duas casas. E a partir daquele momento você vê o quê? Como foi a vida de Gabriel Asmar? Pronto, daí ele começou a dar o cu. O pessoal pedia. Ele não tinha confiança de falar não. Não, ele... Porque na mente quem dele... Quem sou eu? Quem sou eu? Na mente dele surgiu o quê? Se eu falar não... Vai me bater. Vai bater, cara. E antes não. Mas ele humilhava as pessoas da rua. Que dá o cu, que é esse? Não, que vai dar o cu não, pra humilhava mim. As pessoas da rua por ter uma mulher em casa, cuidando de sua casa, de sua família. Ele falava, não, é ela, vou comer ainda. Porque ela quer. Ele falava assim. Porque ele tinha confiança. E você ficava... Não vou precisar pedir, não. Você ficava intimidado. Exato. Porque ele falava com muito, na trucada ali. Na trucada. Né? É. E daí depois, vocês ouvem? Quem foi Gabriel Asmar depois? Primeiramente, eu quero avisar que ele iludiu minhas tias, mas tá, não vem ao caso. Mas iludiu agora, né? Não, iludiu na época, depois... Depois elas deram um tapa na boca dele e viram que ele é só um bosta. Não precisa chorar, Gabriel. Tudo bem. Eu não sei se eu quero chorar, se eu devo. Pode chorar. Então, ele foi a partir daquele momento, mudou a vida dele, porque ele deixou. Quando você perde uma bola, você perde o quê? Você perde tudo, negão. Né? Você perde sua confiança. Era melhor ter perdido a vida naquele momento do que ter perdido a bola. Perdia morrer com honra. Morrer com honra. Agora, então, as pessoas começam a pedir coisas pra ele, ele começa a dar, ou não sabe se dá. Não, ou faz de medo. É, daí você perguntou, Gabriel, você deu o cu? Ele não tem moral pra falar, não, eu dei, porque ele não tem confiança, ele não sabe se deu ou não. É, e eu queria até falar que não tem problema nenhum dar o cu por aí. Não, não. É que mas não por medo, por medo não. Não por medo, não por medo. Não por falta de confiança. É claro. Queria dizer até que eu fui buscar um retiro espiritual e emocional também com um grande guru, que é um mestre, assim, que superou um trauma parecido, o Roberto Baggio. Então, ele me ajudou a superar essa... Você acha que ajudou? Ah, ajudou. Então... Você pode perceber que ele já fala um ajudou. É, então, não é uma confiança ainda. Não joga mais truco, porque não tem... Não tem confiança de trocar. Sim, mesmo estando com o casal maior. Exato, e tendo visto a carta dos oponentes. Sim, não sei. Então, ele... Tem um 4 e um 5, né? Mas se vira 3. Mas não virou. Mas não sei, vai que bate um vento. Vai que bate. Ele sempre tem esse negócio então, da natureza. Perdeu a confiança. E a partir daquele momento, o trabalho desse podcast foi o quê? Foi tentar ajudar ele a recuperar, a ter uma vida normal. Sim. Porque agora é um deficiente. É. Não, eu acho que monobola é até um título legal. É, então. Parabola. Parabola. Parabola. Parábola. Uma parábola. Ele é uma parábola. Então, o trabalho desse podcast tem sido ajudar ele psicologicamente a recuperar as suas emoções, a recuperar a sua confiança. Até começou a namorar uma menina. Então, por isso que às vezes o Gabriel fala coisas a esmos. Que não tem nada a ver e a gente... Na verdade, são reflexos de confiança. Graças a Roberto Baggio. Agradecido a ele. A gente simplesmente aceita e por aí vai. Uma frase desse meu guru que sempre me ajudou... Mas já fala em português, que em italiano o negão não entende. Que às vezes eu me lembro, ele olhou assim pra mim mas e falou... Mas fala cantando um pagode pro negão entender melhor. Fica bem mais fácil. O Baggio me pegou. Tentou melhorar, não conseguiu. Ele me disse assim: eu perdi uma bola, mas ainda tenho duas. Então isso me ajudou, me deu uma nova perspectiva. Muito bem. Gostaria de falar outra coisa. Posso falar? Fale 7 coisas. E daí, Gabriel Asmar, poderá me ajudar? Mesmo sem tendo tanta confiança. Não sei, quem sabe um surto aqui. Os reflexos, os espasmos. Muito bem. Era verão de 1977, Gabriel Asmar. Sim, me lembro. Um domingo, 20 de fevereiro, para ser mais exato, quando Wesley Zop acorda e toma 26 litros de canja pré-preparada e suco de laranja. Tá lembrado do que eu... Tô lembrado. Isso é um café da manhã normal. Sim. Tô lembrado. Eu lembro até por que que ele tomou canja. Por quê, Gabriel? Porque mais tarde ele viraria um franguinho. É verdade. Pode ser. Aquela quantidade de alimentos fez com que ele sofresse uma mutação. Começa a ter várias, vários problemas de saúde. Quando o médico faz um raio-x ou bate uma chapa, né? E bate uma chapa, raio-x. E daí ele sabe que por cirurgia tem que extrair aquilo que está... Criovida. Aquela mutação dentro de Wesley Zop. Quando ele retira de Wesley Zop da parte lombar, da barriga, Jailson Mendes. E, no lugar, a única solução foi o médico tampar com um recém-nascido. Porque ficou um buraco ali, né, Gabriel? Mas deixa eu só corrigir. Pessoas vão julgar esse médico como um cara que pegou uma criança morta. Um aborto. Não, estamos falando, é isso que eu sempre quis saber. Não era um aborto. Não, a criança era uma viva. Uma criança viva, tava lá na maternidade. Sim. Na verdade, tava nos descartes. Não, tava pra adoção. É, nos descartes. Não é descarte, né? Então, o médico precisava o quê? De um enxerto. É, de um enxerto, exato. Era essa palavra que você queria. Mas ele precisava de uma solução rápida ali. Ele via que o Wesley Zop estava sangrando, tinha um buraco ali gigante sangrando dele. Do tamanho do quê? Do recém-nascido. Exato. E eles ali rápido. Sabe quando você, sei lá, começa um cano vazar da sua casa e você rapidamente olha pros lados pra saber o que, que você vai pegar pra tampar o vazamento? Primeiro você tá segurando com a mão. Exato. Daí ele, opa. Daí tava passando a enfermeira com aquele carrinho pra adoção, ele, opa, para aqui, enfiou. Deu certo. Deu três chuteadas. Adotei. Bateu com a marreta de borracha. Só deu três chuteadas, ficou só a cabeça e um bracinho pra fora ali, mas tampando, o tronco terminou de tampar. Deu certo. Deu certo. Ele costurou Wesley Zop. Aí essa na verdade, informação... não. Eu me fundi. Ah, então, a pele foi uma fusão. Mas ele não passou nem aquela cola de cílios. É igual. De cílios postiço, não passou nem. Não. Conforme colocou, já teve a fusão. Você já fagocitou o menino. Isso. Imagina o Otávio, né? Que é o Luiz nome, Otávio. Nome do infeliz, coitado. Mas imagina como se ele fosse uma orquídea e o Wesley uma árvore, né? Rolou aquele enxerto. Achei bonito. Rolou aquele enxerto. Mas explica por que ele quis dizer que é tipo uma orquídea, que a orquídea é um parasita. Não, mas na verdade, então, o Luiz Otávio é a árvore e o Wesley Zop é. É, porque Luiz Otávio, pra quem não sabe, o Wesley depois pôs um nome nele, né, Luiz Otávio. Não, ele pôs. A cabeça pensante. Ele viveria normalmente? Sim. Ele não precisaria de Wesley pra viver. E não, ele até foi atrás de cirurgia, mas eu implorei, chorei. Mas lembrando que no começo o Wesley Zop não sabia do que se tratava. Por quê? Porque o doutor falou pra ele, olha... Fiz aí, né? Também, tá beleza. Fiz aí, olha, almoçar. Vai ficar tudo bem, mas durante o tempo você tem que tratar passando o quê? Leite hipoglosso. Leite hipoglosso. Eu também não entendi. Mesmo. Porque é pra alimentar. É, exato. Né? Então, não tinha entendido. Daí ele ligou pro médico e falou, mas parece que mordisca. Tem hora, parece que dá umas mordiscada na mão, um negócio assim. Daí o médico daí falou, é o seguinte, tem um bebê na sua barriga, tudo. Daí você já pegou amor, cara? É. Ele não quis me tirar. Não, e depois que você pega amor, o Zop nem ligou, né? Porque o médico falou, ó, só que quando ele começar a defecar, vai ter que sair por um lugar, né? Sai por onde? Pela boca. Do Wesley. Sim. Por isso que ele fala umas merdas de vez em quando. Mas isso já está sendo resolvido, viu? Vai usar a mesma tubulação. Contratou o Ricardo Canador pra fazer uma ligação retal ali. Pra quem não sabe, dá manco, né? Isso. Com oferecimento de camisinhas Átomo, aqui não passa porra nenhuma. Thank you. além de um educador gago, eu vivo como um mendigo. Educador gago? É, porque eu sou... Ou gato. Eu gaguejo, gago, né? Gago. Eu gaguejo. Mas não vivo como mendigo por necessidade, não. Não me entenda mal, Wesley Zop. Não entendi mal. Mas por ser oriundo de uma família tradicional de mendigos do mundo. Então, minha família já está na mendicância aí há várias gerações. É bonito isso. Então, gostaria de, já que todo mundo está falando das suas místicas, vou falar que no verão de 77... Percebo que o Wesley Zop já era um adolescente, já era um senhor, né? Não, já tava pra aposentar. Já era barbado. Quando já. Eu completei 3 anos e 4 meses, né? Quando é a idade máxima que um mendigo tem pra se emancipar. É parecido com o código do cigano. Sim. É, dizem que são oriundos do mesmo código, mas os mendigos e os ciganos se odeiam, né? Porque... Mas até talvez por isso. É, talvez por isso, né? E quando eu tava na idade máxima pra me emancipar, 3 anos e 4 meses, meus pais, que já eram mendigos jubilados... Sim. Mendigos jubilados são aqueles mendigos que não mendigam mais. Me contaram sobre um código mendigo chamado Alpha Nandleurox. Foi estabelecido na Grécia... Eu acredito. Pelo primeiro mendigo, assim, inteligente, que foi Sócrates, todo mundo sabe. É, achei que ele tinha sido Paspatacutelo. Ele mudou depois pra Sócrates. É, mais fácil ter um apelido. Era o nome de guerra dele. Pode ser. Que é o quê? Todo mundo sabe que é o do que trata esse código, além de dogmas, mas ele fala sobre o alfismo da mendicância. A ascensão do mendigo até o topo. Até o topo da cadeia dos mendigos. Exato. E você se diz mendigo alfa. Não é que eu me digo, Exésopio. Os mendigos. Os mendigos dizem que você é o alfa. Os mendigos dizem, mas tudo bem. Então eu vou... Então você já não, você está jubilado. Não, ainda não. Porque não? Um mendigo alfa só pode ser aposentado quando ele perde o status de alfa, né? Você não leu o livro. O papiro. Eu sou um mendigo novo. Né? Então, pra quem não sabe, como se chega? Posso falar como se chega. Então, aos 3 anos e 4 meses, você é lançado no mundo, você tem que ir... Se virar, pedindo dinheiro. Seus pais já te dão uma educação básica ali, né? Você tem ali seus 30 irmãos, eles colocam uma colher de arroz e você tem que brigar com 3 irmãos pra conseguir comer. Quem sair vivo come. Sim. Esse tipo de coisa que passa na infância de cada um. Mas isso é normal de pais. É, né? Exato. Não sei se é tão normal. Tá, tudo bem. Então, você pode comer os irmãos mortos também? Não, porque aí já é nojento. Porque não, né? São cachorros. Não, e acima, é só acima de 5 anos. Exato. A não ser que seu irmão ande de 4, aí você pode chamar ele de cachorro. Sim. E daí você tem isso. E daí você vai pela busca aí de se tornar um mendigo alfa. Não é mestre Pokémon, o mundo não é bonito, não. Não é Pokémon Go, não. Não é. Não é mendigo Go, não. Não é mendigo. Mendigo. Fica a dica aí, né? Pra quem não sabe, a busca pelo mendigo alfa é você enfrentar o máximo número de mendigos pra adquirir poder. Poder entre os mendigos. Mas se você... Poder simbólico, obviamente. Então, mas isso é no que? Na luta? Luta corpo a corpo? Exato. Só que é como? Não, mas às vezes, vamos dizer, você lutou com alguém. Você lutou com um mendigo tal ali. Eu vi. Eu já respeito o cara que ganhou. Eu tenho que lutar também. Não, mas... A não ser que você queira o desafio. Ah, então. É só se eu quiser desafiar. Se você vê que o cara é mais forte que você, você não vai desafiar. Exato. Mas lembrando um detalhe nessa luta. Não, existem vários detalhes nessa luta. Primeiro, aí já vamos... contar algumas teorias. Porque os mendigos sempre buscam o corote, a bebida, as drogas. Por quê? Anestésico natural. Natural. Natural ao meio deles. Natural ao meio deles. Natural no meio urbano. Natural no meio urbano. Na selva urbana. Natural na selva urbana. Então, o que acontece? Ele toma... Por quê? Não é porque ele busca um refúgio da vida dele, não. Porque os mendigos têm vida boa, cara. Não, eles querem ser mendigos. Exato. Não trabalham, não fazem nada. Então, o que acontece? Eles tomam aquilo por quê? Porque sabem que pode chegar alguém... A qualquer hora pra desafiá-los. E daí, se ele toma um soco, o golpe é amenizado pelo fruto do álcool. Ou drogas, das drogas. Ou qualquer... Como você termina a luta, né? Como que você vai saber quem venceu ou não? Wesley? Não, o cara tá desmaiado, não, o que ficou de pé ganhou. Poderia ser. Ah, mas não é isso. Não, porque isso você não adquire o poder. Lembra que o código surgiu lá na Grécia Antiga, cara. Ah, então teria que ter uma plateia vendo não, isso. Não, sendo não. Testemunha daquilo. Que é uma coisa pessoal. Eu vou te dar uma dica. Coisa ética. Sim. Eu vou te dar uma dica de uma coisa que todo mendigo segue. É o movimento de sexofagia. Ah, entendi. Sim. Então você pede torcedoras... animadores de torcida serão testemunhas no cartório. Então o que acontece? Assim como a pederastia dos gregos, quando você vence a luta, você tem que ir lá e currar o outro mendigo. Ou o perdedor. Exato, o perdedor. Pra você mostrar que você ganhou realmente. E também porque, como porque você vai adquirir os poderes dele currando. Exato. É igual o Highlander, pegava os poderes cortando a cabeça. Isso. O mendigo pega currando. Escondendo a cabeça. Exato. Então ele vai lá e curra e o outro mendigo sabe o que tá acontecendo. E ele sabe que tá sendo currado porque perdeu. Exato, não tem nada sexual nesse ato. Não, claro que não. É um ato de poder. É um ato simplesmente de orgulho e ética. Sim. Então você, ao ser currado, você é desmoralizado, então você vai demorar pra recuperar sua moral, sua confiança. Mas ele pode te desafiar novamente. Pode, exato. Sim. Mas ele sempre vai ter saber o que aconteceu. Sabe que uma vez já perdeu. Mas assim como um cavaleiro do Zodíaco, que tem que restaurar a sua armadura, ele também tem que restaurar as suas forças. Ele não pode... E suas pregas. Exato. Então ele tem que pagar com muito sangue ali pra restaurar suas pregas. Sim. Exato, exato. E fora que mendigo não vai no hospital recuperar, não, cara. Não vai no psicólogo recuperar, não, cara. Mas que pra quê? Então é todo, velho. É um tempo mais demorado do que lutadores normais aí. Assim, demora um pouco mais e talvez você tenha que usar uns 2, 3 corotes a mais. Exato. O Alpha Nandrorox diz que o mendigo Alpha deve ter tatuado nas suas pregas Alpha Nandrorox. De forma circular, obviamente. E daí, então, todo mendigo alfa tem. E daí, quando você toma o lugar, posso falar, porque já estive, né, nessa peregrinação. Sim, claro. Você perdeu lutas já, não? Óbvio, né? Não, sei, não sei. Não se ganha todas, mas aparentemente dá pra se perder todas. por um tempo você acreditou nisso. Então, demora pra gente começar. Você começa com 3 anos e 4 meses, cara. Você vai enfrentar adulto? Enfrenta criança. Não, eu sei, mas e se um adulto te desafia? Você não pode correr, não. Você não vai correr do desafio, claro. E se você é um mendigo alfa sub-17? Sim. Então você, quando você vai ganhar, quando se ganha do mendigo alfa, tem a tatuagem, obviamente, daí você tem que currá-lo até a tatuagem sumir. Ah, entendi. Mas é que a tatuagem vai sumir em meio ao inchaço, em meio a... Não. Até... Tirar a tinta. Tirar o couro. Ah, tirar o couro. Você vai tirar o couro, tipo... Então, rapaz, o cara sempre tem que estar tatuando. Ele sempre tem que tatuar. Não, porque ele não é mais o mendigo alfa, às vezes, ó. Sim, mas ele vai, uma vez que ele ganhar novamente, ele tem que tatuar novamente. Mas ele não vai ganhar, porque quando ele se perde, ele vira jubilado, cara. Ah, uma vez já mendigo não, alfa. Não, ele nunca vai. Perdeu, não... Ele não pode desafiar novamente o alfa. Não, não. Até um alívio o karma dele, porque ele não precisa mais ser mendigo, cara. É por isso que seus pais foram jubilados? E aí é uma maldição. Não, eles são por idade mesmo. Ah, mas por idade seria o quê? 25 anos? Não. Qual a idade? Não sei. 77, né, vocês? 77? É que seus pais parecem muito mais jovens, então. Sim. Do que realmente são. Então acontece isso, vocês. E daí o cara, depois, às vezes é uma maldição, porque, por exemplo, o cara era mendigo alfa, com 25 anos, vamos dizer que o cara é um prodígio, não sei. E daí ele é jubilado. Tem 50 anos pra ele frente, não pode ser mais mendigo, então que cabe a ele estudar agora, arrumar emprego e virar uma pessoa então, normal. Então agora, uma vez que ele é precocemente alfa, ele tem que sempre ser... Ele vai ter que se manter. Tá treinando, então, tem que tá... É uma maldição, cara. Sempre e dormindo outra... de olho aberto, um fechado. Porque e outra, sempre vai ter nego ali desafiando ele pra... tentar ganhar, só que ele vai ganhar. E daí ele vai ter que currar o cara. Imagina então, a sua vida currando o nego o dia inteiro. Você não aguenta, currando, cara. Currando o cu do incompetente. Por quê? Porque você não pode sentir prazer. Aquilo não, ali é o... Sim, não entendeu? É prazeroso. Então, a que hora que você vai comer alguém? É verdade. E se você pensar que... E outra, você nunca pode pedir um fio terra, porque... Não. Tá ali, ó. E se você pensar, então, essa tatuagem na borda, seria a coroa do rei. Exato. Entendi. E isso faz com que o mendigo alfa nem todos conheçam quem é. Não, mas é pra não conhecer. É, exato. E há um dia, pô, igual aconteceu comigo, de repente ganhei do alfa. Daí sim. Tava lá. Daí você olhou e disse, o quê? Sou alfa? Exato, entendeu? E só que daí, se alguma pessoa vem e te desafia, ela sabe que você é o alfa, e daí isso mas... corre na rede de mendigos. Então, mas também. O tatuador, ele sabe quem é o alfa. O tatuador sabe. E esse tatuador, mas existe ele, ética, não pode, ele já é um jubilado? Existe ética entre os mendigos. Ah, tá. Então, e é muito comum, muitas vezes, o mendigo que é novo ganha uma luta, o que, que vai fazer? Ah, vou pegar e roubar o dinheiro desse mendigo. Mas não. Sim. Mendigos não roubam não, cara. Não, claro você que não. Você só vai lá e come o cu dele por ética. Não, pra saber o seu posto exato, como mendigo, mas não, exato, é, exato. Não é a grana que vai te fazer não, você não quer melhor. Grana, não. Sim. Exato. Não é RPG, não. Já não, falei. Não, eu sei. Você matou o mendigo, rouba tudo que ele tem, né? Claro. E tem várias outras coisas. Fora aí que os mendigos temem essas pessoas que querem acabar com os mendigos, pondo fogo né, nos mendigos enquanto eles dormem, pra ver se... Porque no mano a mano não consegue enfrentar um mendigo, né? Sim. Endurecido pela vida. Então você quer dizer que aquele... O cara já foi currado por 30 outros mendigos, ah, é. Cara. O que, que você vai fazer pra isso? Você só pode pôr fogo, bro. Não, pra ganhar esse cara. Exato, é. Cara. Eu achei que era uma vida mais fácil. Não. Por isso que eu tô entrando nesse mundo da mendicância. Não, existe nem mais... sei se eu vou mais... Existem os mendigos civis também. Mendigos civis? Aqueles que só pedem, que vivem. Ah, os vida. Que não enfrentam ninguém. Eles não querem ser mendigos alfas. Não são guerreiros. Não, não são guerreiros. Isso, são classes diferentes. É, sim. Mas peraí, então você como alfa, você tem a sua vantagem de você sempre estar sendo enfrentado por alguém ou você, tipo, recebe impostos dos outros? Não, mendigos, que impostos do quê? Não, não sei, não sei. Você ele é um livre corote, de impostos. Você recebe um corote. Você tá achando que a vida dos mendigos é capitalista, cara. Não, eles só querem ter uma vida em paz. Mas você recebe um corote de alguém, então? Não, não. A única vantagem é você ser o alfa. Você recebe respeito, mas é só... Sim, mas algum... Alguém outro... já te respeitou? Talvez não. Talvez por depois isso, com... Por isso você não sabe o significado não, dessa palavra. Não, mas depois palavra. Com o Tavinho me respeitam mais. Eu digo... eu graças digo que eu sei que ninguém respeitou ele, mas talvez não. Ele não tem a afirmação. Ele não tem a confiança pra dizer. Um dia você vai ter... Agora pra finalizar, então, uma pergunta polêmica! Não! Comemorando aniversário de um ano aí, Anderson Negão, por favor, qual é a pergunta polêmica para esses dementes? Eu gosto sempre de fazer pergunta de acordo com o tema de hoje. Isso é verdade, é verdade. Isso é verdade. Vamos lá, um ano de podcast. Se por um acaso vocês se tornassem estupradores... Tem a ver com o tema. Tem a ver com o tema. Quem vocês estuprariam? Eu estupraria o Douglas. Porque daí eu livraria ele de ser o mendigo alfa, de carregar esse fardo. E eu me tornaria o mendigo alfa. Quem sabe com mais confiança. Talvez, mas acho que você não teria confiança pra pra enfrentar o pra alfa. Pra me enfrentar, cara. Sabendo já que eu sou o alfa, você saberia que. Então, é muito direto falar estupraria. Não sei se eu estupraria. Eu acho que talvez dos primeiros 10 segundos. Igual não, não. Mas ele falou, você é um estuprador. Não, sim. Isso. Tudo bem. Então eu acho que eu estupraria Anderson Negão. Por questão de mostrar pra ele que não é legal fazer isso com as pessoas na rua. Toda quarta-feira atrás do Ceasa, às 7h27, né? Sim. Chegando, e não pode... chegando pontualmente. É, e não pode atrasar. Sim. Chega atrasado, ele não gosta. Então, não... Ou se não, por que você, ao invés de mostrar pra ele que isso não é bom, toda vez que você for estuprar ele, você dá uma cuspida pra, tipo, atacar a consciência dele? Ele fala, na hora, não, que foi estuprar ele. É, então, nossa, como... Como com a cuspida é melhor. Por isso que eu falei, nos primeiros 10 segundos ele vai se sentir violado. É. Mas depois ele vai, tudo bem. Mas também na hora que eu mostrar o pau pra ele, ele vai falar, isso, você acha que isso é um pau? Não, é. Ele vai olhar o dele. É. Ele vai olhar o dele batendo na canela, mole. Já tem que chegar com um canetão bico dentro da camisinha. Não, é ali, verdade, senão... É. Não, talvez eu não estupraria ele, não. Fiquei um pouco chateado. Deixa quieto. É. Mas não sei, cara. Talvez. Talvez faz Zop, eu fico com as Zop, então por quê? Porque eu sou velho e não reajo. Talvez seja por isso. E gosta. É. Mas daí não estupro. É. Não, acho que eu estupraria o Gabriel pra dar mais confiança pra ele. Pra dar mais confiança. Porra! Isso é um pau mágico aqui. É um pau mágico. Mas será que cresceria uma outra bola? Não, talvez, mas acho, cara, que a cabeça ia chegar tão fundo que o Gabriel Osmar ia palpar e falou, tá bom. Daí ele ia ter aquela confiança. Eu tenho outra bola! Ele ia ser, toda vez queria ser comida pra sentir essa confiança. É pelo negão, né? Já claro, né? Ele ia apertar um ponto da bola que ele sumiu, caralho. Voltou. Ei. Sumiu. Ei. Voltou. Sumiu. Isso durante 10 horas. Chorume Podcast, um ano jogando lixo dentro dos seus ouvidos. Chegamos ao fim de mais um episódio, de comemoração de aniversário do podcast, mas nem só. Ah, sim. Um não, ano não, aí. Do podcast Chorume. Sim, não, porque de podcast já existe há muito tempo, tá? Também. Um ano do podcast Chorume, então. Gostaria de agradecer a presença dele, Anderson Degão. Dê seu tchau pra galera aí. Eu estou muito feliz de ser o primeiro a estar de quatro aqui. De quatro passagens, logicamente. Ah, sim. O primeiro, sim. Isso, é o primeiro a estar de quatro. É, nos vemos em breve por aí. Vocês sabem que senão a gente sempre se vê. Isso é verdade. Pode demorar um pouquinho, mas uma hora chega. Mais um dia sim, dia não, atrás do Ceasa. A gente se vê. Depois das 19, só colar lá. Ah, eu só quero só não, fazer chega atrasado. Só quero fazer um, como que eu falo, uma ostentação aqui. Que hoje sou eu, né, seus otários? Isso aí, cara. Ok. É, obrigado, eu acho. Muito bem, então obrigado, Anderson Negão, por ter participado. Agora é com você, Gabriel Osmar. Dê seu tchau pro pessoal. Dê o seu discurso de um ano de podcast Chorume. Depois indique pro pessoal o e-mail e o WhatsApp. Eu queria agradecer, falar que algumas coisas não foram ditas nesse episódio, mas teremos um episódio aí futuro, um número 2 de Lixipédia, que poderei explanar de outros assuntos e outras míticas do Chorume. E queria dizer que você que quer mandar e-mails, mande-nos e-mails. Mande-nos e-mails para autocríticas@chorume.com.br. E você que quer mandar mensagens no WhatsApp, 994955485. E qual o DDD? 19. Muito bem. Porque é o tamanho do pinto do negão. Ah, mas tá de... Não, mas, não, mas é mole! Tô no balde de gelo, no balde de gelo. Falando mole. 19 polegadas, né? É que é entre os parênteses. De raio. Wesley Zop, agora fala pra galera que quer curtir nossa página, qual é a página do Face, o Instagram e também o Twitter. Dê seu tchau e fale seu discurso de um ano de aniversário do Churume. Primeiramente, passarei as redes sociais aqui, que é o Instagram e o Facebook, são Lixo do Lixo. O Twitter, o arroba Néctar do Lixo. E quanto a um ano de podcast, eu achei que não ia chegar no segundo episódio. E já estamos nos 50. E isso só quer dizer uma coisa. Mais dementes que os integrantes são os ouvintes. Só pode ser, só pode ser. Pior que todas as histórias dos integrantes são as histórias dos ouvintes. Porque aqui se faz, aqui se paga. Sim, eu acho que essa frase vai pegar. Essa vai pegar. Tá lançando essa agora. É, meu novo jargão. Na verdade, isso me lembra uma história de um cu que eu comi. Mas fica pra outra vez. Fica pra outro Ligipédia. Muito bem, então gostaria de agradecer a presença de todos os ouvintes aqui nesse um ano. Os nossos números têm aumentado, a gente deve estar mais ou menos com uns 5 ouvintes agora. Obrigado por terem estado conosco esse um ano e esperamos vocês aqui nesse próximo um ano, nesses próximos 50 episódios que virão. Então gostaria de desejar uma boa semana a todos, até o próximo episódio onde falaremos sobre as gambiarras, Wesley Zop. Então até o próximo episódio, tchau!